Quem planta o ódio, colherá a guerra, a infelicidade e a morte eterna. Mas quem planta o amor, colherá a paz. Pense nisso. O que mais quero nessa vida é encontrar felicidade com dignidade, fazer aquilo que der vontade, adiantar o meu lado sem atrasar ninguém. Pois o que quero pra mim, desejo em dobro pra você também. Ver os sonhos realizados, os espaços conquistados. Não desisto, não me entrego, não quero ser um derrotado. Quando o mal prolifera nessa terra de guerra, onde a corda arrebenta, o lado mais fraco se ferra. O mundo não é perfeito, mas a vida pode ser bela. A paz não é um sonho, acorde, deixe de sonhar. Pode crer que sim, eu quero ser feliz, fazer da minha vida o que eu sempre quis. Pegar o moleque no colo e sair pela quebrada, sem ouvir uma má notícia quando trombar com os camarada. Ver no rosto do meu vizinho uma feição de alegria, comemorando ao conseguir aquele trampo que queria. Saber que aquele fulano aposentou seu cano, não quer mais viver no mundo do engano. Pra sua vida fez outros planos, quer ficar na paz, quer ficar na boa, começar do zero, seu orgulho da coroa. Não fica mais no barco, a mesa lotada de cerveja. Do trabalho vai pra casa e de casa pra igreja. Com força de vontade encarou a realidade, criando possibilidades de encontrar felicidade. Vale tentar, vale ver, que tudo pode acontecer. Basta o vento soprar, só acreditar, um mundo melhor vou viver. Um mundo melhor vou viver. Pra ser feliz, sempre aprendiz, adquiro estímulos, objetivos, força no abrigo, vontade pra vida. Meus sonhos respiram, conquistas mestras viram, olhos vidram, brilham com os versos, critério certo que é sincero, de coração aberto e liberto é mérito, representa a favela, desembola as ideias sem dar passos, maior que as pernas, visão direta sobre os erros, se tem erro, porque não tem conserto, ah, tem jeito, se é defeito, pra virar virtude, depende da atitude, se você curte, discute a juventude, sem fazer feio, inspiração nos becos, talento, morro tá cheio, seja felicidade ou sofrimento, elogio é complemento, é doidinho. Também me vi trazer alegria, consegui assim pra mim, ali bronca aqui, bronca ali, bronca assim, sem ser cri-cri o que virei, foi bom pro morro, pra mim também um rumo, não pouco considero, muito, muito eu admiro, quem é daqui, com amigo escrevi, cantei, curti, chegou na hora certa, fi, vale ver, pro mundo melhor, pra viver, tudo pode acontecer, vale pro futuro, sua luta, sua esperança, um bom intuito pros momentos de felicidade. Um dia pra ser feliz. Vale tentar, vale ver, que tudo pode acontecer. Basta o vento soprar, só acreditar, um mundo melhor vou viver. Um mundo melhor. Fazer o bem sem olhar quem. Se tiver muito, divido o que tem com quem tiver sem. Seja amigo, parente ou vizinho, trate sempre o próximo com respeito, carinho. Seja assim aqui na terra e conquistará o céu. Não serás mais um réu, faça seu papel. Se é no hip hop, seja verdadeiro. Se está com um problema, seja um guerreiro, derrotando os obstáculos, fugindo dos tentáculos. Seja a peça principal nesse espetáculo. que é sua vida, que foi feita para ser vivida. Não se iluda, ela jamais será destruída. Se tem um ideal, não desista, persista. Não fica de fora, coloca o seu nome na lista. Vencedor é aquele que corre atrás, não para no percurso. Trabalha, estuda, faz sempre um curso. Não perca tempo com o que não presta, escute o meu recado. Mente vazia, oficina do diabo. Fique ligado, mano, estudado, formado, é. Informado não será um alienado. E assim será feliz, não só um dia, mas eternamente. Seja inteligente, usa sabiamente. O dia de ser feliz é hoje, o momento é agora. Se cultivou o seu plantio, então colha. Chegou sua hora.